Autorizada a descida para o 060, Oeste na RM226, mantenha a pista de chegada número 3 na aproximação. 060, mantenha a pista da margem 226. Controle Salvador, boa tarde, Gol 2067. Gol 2067, contato radar na decolagem, suba via saída da Delta, nível de voo 360. Via da Delta 360, Gol 2067. Papai Romeu Zulu, Delta Lima, controle. Batalha 2230, acertado. Vitória da Conquista, rota conforme o plano de voo, nível 180. Saída árvore, transição elefa. Decola da pista 10, faz a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5455, controle 120, décima 8. Autorizado nível 180, Vitória da Conquista, decola da pista 10, da curva direita, no setor A, árvore elefa. 5455 no transponder, controle 10108, passaria do 2230. Fala que não compra o gradiente subida. Sim. Salvador, boa noite, 67, para o táxi. 171 a bordo, 2 horas e 40, alterna Goiânia. Boa noite, 67. Autorizado o táxi até o ponto de parada do Sano 0 via Patione, táxi Índia, no ponto de estrada Torre, 198, decimal 95. Quem negar, 1098. 1098, via Patione Índia, no ponto de estrada Torre, 1895, boa noite, 67. Papa Romeu Zulu, Delta Lima, é o patrulho. Papa Romeu Zulu, Delta Lima, aqui na escuta do controle, essa é a identificação. Chanel 6226, tem condições de fazer uma ponte com o Papa Romeu Zulu, Delta Lima? Grato, a Chanel 6226. Papa Romeu Golf Mike X-Ray, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento LS X-Ray, reporte quando estabilizado. 2000, final do X-Ray, reporte quando estabilizado X-Ray. Papa Romeu Zulu Delta Lima, transmissão às cegas para serviço de informação e alerta, chame o centro na sequência 1260, alterna 1288. Que é autorizado o táxi Juliette, Patiuno, Lima, Mike, Quebec. Após o Quebec, ingressa na pista 17, atento ao movimento na mesma até a bata, autorizado. Salvador, 1867, composto pela pista 1-0, está pronto. 1867, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 190 graus, 11 nós. Livre, alinhar e decolar, da cabeça 1-0, 1867. Área 2733, cotejamento correto, confirma. Gente, é correto para o saque, turno no 8 do final, que é legal no 0, no 8. Pushback, puxa, né, 6254 no portão 4. Pushback 62. 654, portão 04, está livre, chama táxi. Chamará táxi, 6254. Chama Centro Recife, frequência 1251, na alternada 3395. 351, 3395, boa tarde. Boa. B733 usa da cabeceira 10 ou da partida de intersecção? Recorda 10, usa da C3. Posso? Por poucas milhas, 5 milhas já retorna. Gente, voo no 255, reposte por termos de uso. Voo no 255, confirma sua velocidade de cada? 2409. Gente. A 226, confirma sua velocidade de cada? 2-0-0-0. Trema 226, reduz a velocidade 2409. Autorizado no X-Ray, o Golf Mike X-Ray. Procura meu Golf Mike X-Ray, complete final procedimento LS X-Ray, chame torre em 1-8, decimal 9-5. 1-8, decimal 9, X-Ray. Procura aeronave, chama o controle. Cancela do 2230, tá livre, o push na remota, 1-2, chama ataque. Chapão meu, médio Jet Romeu. A faixa agora mantendo a vertical do farol de Itapuã. Papapapá, médio Jet Romeu devido ao tráfego. Passando para o farol de Itapuã, o Mike Jet Romeu. Com ação e identificação, via chegada bom, se desça para o nível de voo 070, ajuste chama 09. É 226, reduz a velocidade 2009. 255, desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento LSX2, reporte contabilizado. 255, autorizado para 2000 pés, poderá completar o WISC? Estabilizado, voo 1255. 47, 3:30, alterna com 20. Alternando 2-4, taxa autorizada, direita ainda até o ponto de espera da pistana 0, no ponto de espera torre, 1-8, decimal 9-5, quem nega 1-0-1-8. 1-0-1-8, Índia, ponto de espera torre 2-9-5, 6-2-5-4. Com 867, autorizado para o GLF. Autorizado a LEFA, com 867, obrigado. Estaciona M226, operação para sequenciamento, mantém a proa 035, seu limite ao custo do localizador. 035, limite ao lote 6226. Itapuã, aguardando entrar, retorno sobre voo, Mike, Jet Romeu. Jet Gente, o Papai Romeo Mero Juliette Romeo mantenha o setor com curva estrela direita 500 pés. A curva à direita 500 pés, Mike Juliette Romeo. Fechada do 733, decolou os 16, controle 120, decima 8. Vamos levar o outro grato. Salvador, Chané 6254, ponto de espera pronto. Chané 6254, mantém o ponto de espera? Mantém o ponto de espera. Papai Romeo Golf, Mike X-Way, autorizado pouso, pista 90, vento 180 graus, 12 nós. Eu tô da X-Way. Com 3144, aciona identificação, via chegada Mário, deixa para o nível de voo 090, ajuste 908. Controle 6286, Nessa está autorizado o procedimento, senhor? 2230, pronto para o banco, 63 agora, 60, fala 10. Comiu? Chané 6226, copiou o controle? Copiou, senhorita, mantém 5 mil pés? 6226, desça para 4 mil pés, ajuste 908. 4 mil, então aguardando por hoje interceptação, 6226. Gente, agora a transferência, o Papai Romeo, mais o Juliette Romeo. Aguardando a transferência, o Juliette Romeo. Desça para 3 mil pés. 3 mil pés, 6226. Papai Romeo, Mike Juliette Romeo, apresenta o controle, 120, decima 8. 120, decima 8, agradece, Juliette Romeo. Salvador, só para passar mais, Juliette Romeo, livrando pelo farol do Itapuã, já sobrevoa o bairro de Federação. 1867, copiou o controle? Copiou, 260, alterna 288, gol no 867. 10, 6254. Papai Romeo Golf, Mike X-Ray, seu solo 19, direita na taxa X-Ray Delta, chama o solo 121, décima 1. 121, décima 1, na Delta. Altitude está matando o Mike Juliette Romeo, não recebe seu modo Charlie. Está em 550 pés, Mike Juliette Romeo, realizando teste no altitude. Frente, reporte no local sobre o voo, Mike Juliette Romeo. Reportará sobre o local, Mike Juliette Romeo. Estaciona 6226, reduz a velocidade 1809 para interceptar o localizador, curva direita na proa 060. Direita 060 para o localizador, 6226. Cono 255 estabilizado em LS. Cono 255, complete final do procedimento LSFC, chame torre em 18.95. 18.95. Autorizado o táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Autorizado o táxi, reportar para ingresso principal, 2782. E para? 260, Romeu. Sim, Chachana R6141, confirme que se tem condições de manter a presente velocidade até a proximidade de pula. Sim, mantenha a velocidade e reporte para redução. Chachana R6141, desça para 4 mil pés, ajuste na 08. Estabilizando LS 6226. Confirme o LS 6226. Afirmativo, estabilizou e LS. Gente, deixa para 2 mil pés, autorizado final do procedimento, aguarde para transferência na frente. 2 mil, aguardando transferência, 6226. 6315, confirme sua velocidade de cada. Reduzindo para 6229. Sim, Xoxinar 6315. Xoxinar 6320, confirma sua velocidade de entrada. 670, reduzindo para 2.0. Xoxinar 6320, reduz a velocidade de 2209. 2209. Controle Salvador, Xoxinar 6254. Xoxinar 6254, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. Subindo 360 via Dael, pode o Adel presente? Pode o Adel, Xané 6254. Dael 6254 para o 360. Dia, ponto 0, 2, 9, 5, 2, 7, 8, 8. 167. Martin Jot Romeu, autorizado o cruzamento mantendo 510 entre Simbra e Duna, reporte no local de pouso. Reportaram local de sobrevoo, Martin Jot Romeu. Chamei 6226, completo final de procedimento LSX3, chame torre 198 do sinal 95. 295, grato, boa meia, 273. Transferência estabilizada LS. Confirme. Para nível 2050. 050, meu 315. Chamei 6320, desse para nível 2060. 060, 6320. 3144, desse para nível de voo 070. Nossa. 6141, meu voo, Duna. 6141. Quantará 6141, autorizado 2000 pés, livre ali, essa resposta estabilizada. Quantará 6141. Ativo, temos um depois da Bianca na final. E aí, estava 6 minutos, né? Vamos ver agora. Mantenha essa presente pro aguarde o último vetor para interceptar. Ok, mantenha o patrão. 315, pode ir para 315, desça para 3 mil pés, que ainda não na 018. Eu estava do Papa Romeu Golfo na 68, está se aproximando da distância na Quebec, se você quiser mantenha. Boa tarde, Leandro. 04, próxima dura, mantendo 500 pés, não vai ter que ir na aproximação. Ok, Leandro, patrão. P2000, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 12 nós. Pouso autorizado 170, confirma o vento novamente? 170 graus, 11 nós. Pouso autorizado, 6266. 3144, desça e mantenha o nível 050. Mike Juliette Romeu. Tá na curtida. Faz a Bianca, vai ali em matéria 2, vai entregar. O livre ali é 6-3, foi estabilizado. 4-5-0, portar estabilizado, nenhum no patrão. Meia 315, desça para 2000 pés, Senegal na 018, livre LS XR, pistão na 0, reporte localizador. Cortará 10 para 21, fechar BVS 13. MA320, operação para sequenciamento, mantenha presente pelo limite ao localizador. Agora para ele, está localizado, MA320. 6.000, taxi Alfa, é para quem está Juliette. Alfa 2-10, 6-2-2-3. 0 graus, 1-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2-10-3-2. 2 gente mantém o ponto de espera, 2788. Lauro 41, uma milha para o estrear no completo final LS, torre 1895. Torre 1895, meu 41. Canal 6254, passa nível de voo 170, chame Recife na frequência 1251 na perna 13395. 251-3395, 6254, boa. Base estado, autorizado pouso, pista 1-0, o vento 1-80 graus, 1-2 nós. Autorizado pouso, Xanerme 1-4-1. Passarido 2-2-3-0, decolado 2-2-7, controle agora 1-2-0, decimal 8, tem um bom voo. 3-0-8, obrigado, valeu. Fechamento correto, chama para pispeccionamento. Chama para posicionamento. 626, taxinha Juliette, portão 8. Juliette 826. Pré-via, sai da árvore. Informa TV20 para o localizador, curva à direita. Pré 070, desça 2000, informa estabilizado, Quenelão na 08. Claro, 70 de Pro, 2000, reportaral, 6320. Segura final. Visual 2782. Tem a proa, limite ao localizador. E mantém de vagar, pode passar em 2782. Canal 315, 3 milhas para o externo, completo final ILS, torre 1895. 1895, Canal 63, 15. Canal 6315, ajuste 1018, informo a aeronave aliena pista 10, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Xané 6141, solo 29, livre pista à direita, chame o controle do solo 121, décima 1, na medida que possível, agilizando manobras. Xané 6141. Xané 6320. Xané 320, complete final, ILS FRI, turno 18, décima 95. 2196, obrigado. 0 graus, 1, 2, 9, autorizado, vai falar, pista 1, 0. Iniciando 2782. Para o localizador, curva direita na Pro 060, em ponto estabilizado. Na aproximação, aguarde a autorização de pouso, número 2. Guarda. Xanã 6315, tráfego avistado, ponto autorizado, pista 10. Ponto 170 graus, 139. Ponto autorizado, 10, Xanã 6315. Azul 2788, decolado aos 31, chame controle Salvador, 120, 108. 208, boa tarde, senhor. Controle Salvador, boa tarde, o Azul 2788. Azul 2788, contato radar, suba a via, saída mão, vamos para nível 270, vigilante. 1, 2, 3, 0, condições visuais autoriza para o altíssimo. Boa tarde para a vossa tia. Ciente. Amelo 41, táxi via Juliette, portão 5. Portão 5, Amelo 41. Chané 6315, solo 32, livre pista direita, chame e controle solo 121, décima 1. Direita 6320, tráfego avistado, voo autorizado, pista no zero. Vento 170 graus, 11 nós. É repouso na hora zero, Chané 6320. Fala autonomia. 24 a bordo, 430, altímetro no 0, no 8, táxi via Kilo, aguarde para cruzar a alfa. Passa 32 no 6, força estação. Autorizado, chama para o táxi. Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Paulo Salvador, 380, tem sua informação Oscar, 62, de autorização Guarulhos, pronto para cópia. 3805, saída prevista da Elia da Morte, aguarde cópia. Da Elia da Morte, da Elia da Morte, da Elia da após o passagem do Chanel na Alfa, segue via Kilo, cruza Alfa, Delta, não pode esperar da Delta, chame torre 18, decimal 95, bom voo. Após o Chanel, vai cruzar a Alfa, a Delta mantém, chama torre 52, obrigado, bom dia. 3615, reportando o número 3, mantém a posição antes da Juliette, aguardando liberação. Posição 3, vai aguardando. 3233, boa tarde. Parando 2233, boa tarde. Desça a via chegada a Mari, Rui Mari está presente. Chame o Miguel. Tá voando Mari, senhor. Poderia voar a ICAP, está presente? 3A ICAP. 3A ICAP, 2233. Parando 2230, vou ir direto, Elefa. Está presente, Elefa, passarando 2230. Tira Perzulu 1-0, tira aí, desça até um balde, Perzulu 4-4. Saída da Eulis da Morte, já decola da 10, curva direita, aciona 5507, chama controle 120, decima 8, corteja. 320, copia torre? Não, estava pousando. Agora eu falo. Funcionar minha 320, solo 35, livre pista direita, chame controle, solo 121, décima 1. 2 na hora. Controle 1208, 320. Protejamento correto, chama para feedback acionamento. Chama lá. Solo, bom dia, boa tarde, Chané 6320. Boa tarde, Chané 6320, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Até Juliette. Táxi avistado, pouso autorizado, pista no zero. Vento 170 graus, 119, ajuste no 0 no 8. Pouso 78, vou direto, Paulo Afonso. Obrigado, Jeff Paulo Afonso, azul 2782. Litoral, repartindo através de Pitaçu, Mike Jirete, vamos ver. P788, passa nível 80, chame centro, frequência 1.2685, antena 2545. 1.2685, secundária? Secundária 1.2545. 2545, obrigado, uma boa tarde, pega a porra. Solo 121, décima 1. 211, boa. São Maduro, Tanker aí. 144, que durou. Autorizado decolar, pista 10, vento 200 graus, 13 nós. Deve decolar, 00, deve ser decolar. Paulo está 3216 para o táxi, com 167 a bordo, 3 horas e 30, não pessoal alternativa. Confirma alternativa autonomia? João Pessoa, alternativa, 3:30 autonomia. Gente, 167 a bordo, altímetro 10 no 8, táxi via Índia Alfa, no ponto de temperatura 1 no 8, esse fonógrafo em Pombo. Índia Alfa, 1295, uma boa tarde. Quilômetro 315, táxi via Juliette para o portão 3, observando o tanque saindo do pátio. Juliette, para o portão 3, observando o tanque. Quilômetro 320, após ingresso da aeronave à frente, táxi via Juliette, portão 10. Juliette, 10, 6320. Salvador, está matando o Vitor, Eco Vista. Vitor, Eco Vista, contato radar, suba via saída Conde para nível de voo 090. Vida para 090, via Conde, senhor, na sua, Vitor, Eco Vista. Juliette, portão 9. Juliette, portão 9. Torre Salvador, boa tarde, eu estou 3216, no posto espera 10, pronto. 4216, autorizado, aliar e manter, pista no 0. A linha e mantém, pista no 0, está 3216. posso controlar do canal de estação automática, vai comer? Que ingresse no litoral e chame a torre Salvador, número 895, para a coordenação de sobrevoo. Ingressando no litoral, já transfere torre ao Mike, vai comer. Passarei do 2233, após etape dessa via para 2000, que o NH 1098, livre ADS, que se reinforme o localizador. Após etape, via para 2000, autorizado ADS, reportar no LOC, 2233. Salvador, boa, boa, já. É 2007, que é legal na 08. É 008, mas tem que ser o DS, chegado. Não, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, confirmando uma resposta no través da vertical da cabeceira 35. Cortará no través da vertical da cabeceira. Dois, 1-6, autorizado decolar, pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-3-2. Livre decolar, pista 2230, passarelo, passou na posição elefa, autoriza a conquista? Autorizado, conquista. Muito obrigado, Miguel. Ponto 3216, decolado aos 44, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 1208, controle, tá 3216. Controle Salvador, boa tarde, tá 3216. 3216, contato radar, suba via saída bomba para o nível 370. Bomba 370, tá 3216. Juliette Romeu, prossiga na linha do litoral, mantendo o setor. Linha do litoral, mantendo o setor, mais Juliette Romeu. Nível 180, chame Recife na frequência 160, terra na 1288. 260-1288, boa tarde. Ok. Sala 2733, controle. 3 milhas para Conde, serviço ADA terminado, chama o controle Aracaju, frequência 120.3. Juliette Romeu está mantendo a linha do litoral. Se e quando autorizado, sobrevoo sobre a vertical da cabeceira 35 por aproximadamente 5 minutos sem interferir com a gestão no zero. Mike Juliette Romeu. Azul 4226, posição Azul 4116, desça via, chegada Mari para 3 mil pés, Menegal na 098, vigilante. Via Mari, 416, mantém o perfil da chegada. TLS, passaria do 2233. Passaria do 2233, completo final, LS, 2185. 1895, obrigado. Sauda 35, sem interferir com o eixo de aproximação da 10. Sem interferir com o eixo da 10, vai manter a vertical da 35. O Mike Juliette Romeu totalmente condicionado para os tráfegos. Mike Juliette Romeu, qual altitude que vai manter? 500 pés, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, informa um ATR na, em aproximação na final da 10. E caso não interfira, pode manter até pouso pairado na 35, Mike Juliette Romeu aguardando a passagem de tráfego. Mike Juliette Romeu, mantém a vertical da cabeceira 35, sem interferir com a eixo da 10. A gente vai manter o setor, sem interferir com a eixo da 10 a 500 pés, Mike Juliette Romeu. Então, Salvador, passaria do 2233, boa tarde, tá, foi LS, baixando o trabalho. Passaria do 2233, o ajuste 10118, informa um helicóptero na vertical da cabeceira 35, não vai interferir com o seu pouso. Continua a aproximação, aguarde a atualização de pouso. Este é livre pouso, 2233. Pode, nível 110, subir e mantenha, Vitor é com o Vitor. Vai subir e manter, obrigado. Salvador, boa tarde, Azul 2771, com a Oscar na terceira. Azul 2771, contato radar passando coral. Autorizado de chegada a Mari, voe Mari da presente, chama de idade descida. Mari, chama a idade descida, 2771. Passa nível de voo 1970, chame Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Fono 2685, fono 2545, tá 32, fono 6, uma boa tarde. Boa. 2008 autorizado final e aliança que se rei, informa o localizador. Autorizado final, vai informar a localizadora, 2008. Do 2771, desça para 4 mil pés, que é legal na 08. Romeu, Bravo, Serra, Serra, controle, prossiga. Chip de equipamento, perfeito, plano de voo. Foi copiado, acione o código 01, 21, informo que é negar uma 0 no 8, mantenha a Red Bull visual, que é o display de reporte 10 milhas de Salvador. 3805. Autorizado, Alhari Mantua, pista 10. Livre pista direita, chame controle, solo 121, décima 1. Direita, fono 21, 1. 7, aguarda a liberação ou taxi decola da 10? Gente, pode, nós vamos autorizar agora e fica, e vamos passar para a torre e fica com a torre aguardando para o táxi, ok? Autorizado, Sierra Delta Lima Oscar, 1010, corredor Axé, decola da 17, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 0130, proteja. 7, Matheus, setor norte da aeródromo. Aqui, Juliette Romeu, autorizado o cruzamento, de imediato, mantenha a vertical da cabeceira 17. Vai manter a vertical da 17 afastado, deixa da 10, Mike Juliette Romeu, agilizando o cruzamento. Decino de Juliette, cotejamento correto, então a POB. Para 2000, que ainda dá uma 0 no 8, livre a Sexy Rio, que está na 0, reporte localizador. Está 1 na 0, passa na roda, pessoal. 12008, ajuste 1018, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, informa a aeronave rolando na cabeceira 10, tráfego adicional, um helicóptero mantendo a vertical da cabeceira 17, não interferirá com seu pouso. Cinco, decolado ao 56, chame controle Salvador, 120, décima 8. 208. 2008, tráfego agitado, pouso autorizado, pista no 0. Vento 190 graus, 13 watts. Ele é por lá, 0, volta 0. 25525, chama controle, 120, décima 8, coteja. Via HL 340. 7 afastado, o Mike Juliette Romeu agradece toda a colaboração, vai livrar o setor com o Pro de Serra Índia com Índia, aguardando a transferência de coordenação. Papapá, Mike Juliette Romeu. Que Juliette Romeu, 7. Tarde azul 27 no 4, autorizado barreira, nível 160, saída Momo, transição VATAP, decola da 10, curva à esquerda, aciona 5532, chama controle 120, decima 8, coteja. Fechamento correction para prospeccionamento. Salvador, boa tarde, Gol 2008, viu? Boa tarde, Gol 2008, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, repartindo da Juliette, 2008. Passou no 16. Turma, passadora, compete final, eu ia ser que rei, tô 1895. 1895, boa. Controle Salvador, papapapá, Mike Juliette Romeu, livrou a torre pelo setor noroeste, está com proa direta de Serra Índia com Índia. Papapá, Mike Juliette Romeu, Quenegal na 097, reporte visual com local de pouso. No 097 no ajuste, reportará quando visual, Mike Juliette Romeu. Papapá, Vitor Eco, Vitor, controle. Salvador. Está 4 milhas de Conde, serviço radar terminado, chame o controle Aracaju, frequência 120 do sinal 3. Concreto, Aracaju, agora 1203, vamos para a bateria. 4. 964, desça e mantenha 3 mil pés, Quenegal na 097, cancelada a inscrição de altitude em TAP. 964, desça 3 mil, desça a inscrição. Alião 01, mantenha a posição na guarda. Táxi via Juliette, porta 612. Juliette 612, 08. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Continuando, azul 4, não, 16. Guardião 01, condições de prosseguir via parte gramada até o Grass? Autorizado, abaixa a altura, sobre a parte gramada, reporte liberando para o Grass. Chama agora a torre 98, decimal 95 para a coordenação, braço da ação. 1895, graças, já, já. Salvador, muito boa tarde, esse é o Papa Romeu, Bravo Serra Serra. Papa Romeu, Bravo Serra Serra, 2 Salvador. O Papa Serra vai avisar com o campo, a intenção de pouso é parte 4. Papa Romeu, Bravo Serra Serra. Continua a aproximação, reporte no através do RMAR. Vai reportar através do RMAR, o Bravo Serra. Azul 4116, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero. Vento 170 graus, 129. Livre pouso no 10, azul 4116. Guardião 01, ciente no corte, frequência livre. Qual é a velocidade de cada? É o Gol 964? Pressão Gol 964, informe a indicada. 220. 220, por quê? Afirmo. Torcedo só para Antônio Malenta, vai seguir o tráfego Alfa Tango 72 da Azul, 9 milhas e meia frente na aproximação. Uno 7, livre agora. Passar 160, chame o centro, 125 decima 1, na perna 133 decima 900. 251, boa tarde. Decima 8, coteja. Papa Romeu, Bravo, Serra, Serra. Confirma a intenção é pouso direto no pátio 4. Afirma, senhor. Papa Romeu, Bravo, Serra, Serra. Autorizado, pouso no pátio 4, agilizando, servido da aeronave nacional. Paciente vai agilizar na medida do possível, Bravo Serra Serra, direto pátio 4. Bravo Serra Serra, o vento é 170 graus, 139, informe no solo controlado. Vai informar no solo, o Serra Serra. Papá Romeu, hotel Juliette Serra, seu salvador. Então, Juliette Serra, aguarde para o acionamento devido à aeronave que irá pousar direto no pátio. Azul 4116, solo 05, chame controle, solo 121 da Estola. Salvador, boa tarde, Azul 2771 estabilizado, nosso escuta. Azul 2771, no ajuste 1017, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Informo um tráfego de helicóptero pousando direto no pátio 4, aguarde autorização de pouso. É, tipo, só salve a dela, seu escuta, 2771. Dessa via, chegada Mari para 4 mil pés, Venegal 107.